Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe durante a próxima hora, já sabem, não haverá palavra cantada. É sempre uma espécie de disclaimer necessário para quem só agora se encontra com este programa, com muitos anos de vida. Começou na Radar, passou pela SPSR e agora existe em formato digital e de novo com a companhia e o talento de Alípio Padilha, que depois, a quando da passagem para a internet e para o lugar do programa, o fotógrafo Alípio Padilha oferece uma imagem que sente tangente àquilo que ouviu. Começamos com um nome que desde a primeira hora nos tem encantado. Chama-se Kamaru, africano do Quénia a residir em Berlim, conhecido por uma abordagem muito imersiva à música ambiental e experimental, e desta feita, no último quino, a acrescentar também muitas guitarras, sempre naquele balanço drone que já conhecemos. Há um convidado de luxo, Fanas, mas The Keen, edição deste ano e o segundo disco do africano pelo selo Editions Migo. Vamos ouvir de Kini, de Kamaru, They Are Here, e depois, porque faz sentido, Fanas, de Mosaic, Love and the Framed Insects. Boa noite, bem-vindos. fall away, fall away. Fall away, fall away, fall away. Our neighbor across the street, Willie, had this great dream the night before about impending doom. He saw this large wave chasing us, and I, being 10 years old, I was often very scared on the way up there. Fall away, fall away, fall away. Directly beneath our feet, a huge fracture opened up. It was several miles in length. The bizarre thing was that the whole north half of the volcano began to vibrate, and the south half was absolutely still. Just as we digested that this was happening, we began to watch the north half of the volcano in a big slide block fall away, fall away, fall away, fall away. It was so far beyond human experience that what I perceived and what pictures showed were two completely different things. Two completely different things. As guitarras processadas, primeiro de Kamaru, Kim, com They Are Here, ainda o mago austríaco Fenez, com Love and Friend Insects, produtor de há muito figura icónica da música eletrónica, experimental e pioneiro na fusão da guitarra processada com a música ambiental. Para trás, Rosenbaua, ativo desde meados de 2020, conhecido por composições minimalistas, também drone, texturas mais etéreas e aqui e ali com spoken word, como podemos atentar em Fall Away de Spirit Lake. Para trás, Rosenbaua. Seguimos em frente com Pavel Miliakov, conhecido também como Batechno, produtor russo de música eletrónica, e Lucas Dupay, artista visual britânico. Colaboram em muitos projetos de música eletroacústica, também com gravações de campo, sempre com software personalizado. Vamos experimentá-los com Hill, Pavel Miliakov e Lucas Dupay, aqui com Pat. Thank you. Para trás, Romance é um projeto misterioso, música contemporânea, mas inspirada em bandas sonoras de filmes clássicos de Hollywood. Funde-se nostalgia com sintetizadores e texturas hipnóticas de You Must Remember This As I Lay On My Bed, Romance, antes e depois de Pavel Miliakov e Lucas Dupay. Inês Condesso, artista portuguesa da cena experimental, acaba de editar The Space Between Birds, já foi apresentado na Galeria Zé dos Bois, quinta-feira passada. De lá, um dos temas que ilustra bem a obra de Inês Condesso, aqui ali com voz, sem palavra, Desisto ou Resisto, um dos temas do novo Space Between Birds. Pelo meio, entre Inês Condesso e Romance, John Aguirre Zabalaga e Verde Prato, num próprio Ana Arsuaga Arambarri, compositores bascos que fizeram uma banda sonora para um thriller psicológico realizado por Alberto Gastesi, de Singular. Ouvimos El Rio. Agora é uma peça de 30 minutos, aqui um excerto apenas do último EP de Lonely Bell. Declaradamente ambiental, vamos ouvir Memory Peace, Lonely Bell, agora no Em Trance. Thank you. Kevin Richard Martin, logo a seguir a Lonely Bell. Martin é um produtor britânico, conhecido também como The Bug. Anda por aqui desde os anos 90, portanto é uma referência da música eletrónica experimental. Explora também o dub, os sons industriais e ambient. The Return to Solaris, recriação sonora para o filme de Tarkovsky, In Love with a Ghost. E para trás, mais uma banda sonora de um dos nossos favoritos, Ben Frost, australiano a viver na Islândia. É uma figura proeminente da música eletrónica experimental e um mago das bandas sonoras, quer para cinema como para televisão. De Palestine 36, filme de Anne-Marie Jassir, sobre a revolta palestiniana de 1936 contra o colonialismo britânico, rodamos May God Forgive You e seguimos com aquele que muitas vezes para por aqui, Colin Stetson, saxofonista conhecido pela técnica da respiração circular, vai criando loops infinitos, como no disco de 2017, All This I Do For Glory, Colin Stetson, agora com Spindrift. Fecharmos o Entranse de hoje, lembramos Caretaker, o alter ego do inglês James Leland Kirby, conhecido por recriar memórias através da utilização de samples de músicas dos anos 20 e 30, tudo manipulado para qualquer coisa de fantasmagórico, de Everywhere at the End of the Time. Ouvimos It's Just a Burning Memory com Dear Children of Our Children I Knew, Crimson Prologue to a Blade. É É um EP que resulta exatamente da digressão que Alabaster de Plum está a fazer do aclamado e último disco A Blade Because a Blade is a Hole, uma digressão que conta com o baixista Shahzad Ismaili e o baterista Chester Holmes. A química foi tão grande que entre concertos e soundchecks resolveram experimentar uma série de sons que agora sairão neste EP a editar agora, em maio, no dia 5, Alabaster de Plum, aqui com um dos avanços para este novo EP, Prologue, It's Only Now Once, Albeit Systems Window Pane. Em transe, pode ser ouvido em diferentes plataformas de podcast, podem, no entanto, subscrever Apple Podcasts, é mais fácil. Sigam também o programa no lugar radiotrans.blogspot.com para verem as imagens de Alípio Padilha. Voltamos em breve, fiquem bem. Até lá. Sessão de áudio hipnose com Ricardo Mariano.